Cai Pira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Coraçãocito, onde andas? Traicionero, mentiroso, ¿por qué me niegas tu querer? Es por demás y me ha de dar todo el cariño que puede dar una mujer. Tú me dirás que me darás, corazoncito, solo un poquito de tu amor, y por un beso de tu boca te doy todo lo que te guarde el corazón. Estoy cansado de vivir abandonado. Con tus desprecios tú me has hecho padecer. Quiero que sepas que por ti me he emborrachado, pero algún día yo te enseñaré a querer. Y verás que si te enseño, corazón, vivir abandonado. Con tus desprecios tú me has hecho padecer. Quiero que sepas que por ti me he emborrachado, pero algún día yo te enseñaré a querer. Crucé la puerta de mi derrota. Que nadie tenga consuelo para mi pena. Que a solas tomo del vino de la tristeza. No quiero saber de nadie que me conduela, que todos me den la espalda como hace tiempo, que nadie quiera curar lo que me hirieron, que nadie sepa de mí, que a solas con mi sufrir me voy a olvidar del mundo, también de ti. Vas derrotado, corazón, vas derrotado por un cariño de mala entraña. Vas derrotado, corazón, vas derrotado, pero mañana encontrarás gran amor. Más derrotado, corazón, más derrotado por un cariño mal Canal 1. Se maquite puta na lesa grande Texas. Ta na le toi te seul grand Texas. Criminel, comment je vais faire mes mots tout seul? Tu m'as quitté pour t'en aller, pour t'en aller. Tu m'as quitté pour t'en aller. T'en aller, toi tout seul le grand Texas. Criminel, comment je vais faire mes mots tout seul? Tu m'as quitté pour t'en aller, le grand Texas. Wawaron, tu m'as quitté pour t'en aller, le grand Texas. T'en aller, toi, tu sais, le grand Texas. Criminel, comment je vais faire, mais mon tout seul. Tu m'as quitté pour t'en aller, pour t'en aller. M'a quitté pour t'en aller, toi tout seul le grand Texas. Au criminel, comment je vais faire mes mots tout seul? Tu m'as quitté pour t'en aller, le grand Texas. No importa que me hagas, güey, no más con que no me dejes. No más no me dejes, prieta. No importa que me hagas, güey, no más con que no me dejes. Así le dijo José a la mujer que más quiere. No pienses que es por amor, más bien porque me conviene. Alergia le da el trabajo, cuando trabaja se enferma. Tratándose de gorrear, es bueno para la cerveza. Para eso no está cansado, ni le duele la cabeza. De veras que Baquetón es un vato mantenido, come y se viste del welfare, del que le dan a sus hijos, por eso vive contento en la tierra de los gringos. Tu esposa trabaja a diario en un empaque de fruta. Eso es que no le importa que su esposa ande de pura falda cortita. Confieso que a mí me gusta. Ese sí que tiene concha como si fuera armadillo. Su esposa le da $10 para que cuide a los niños. Ella se va a cotorrear todo el sábado y domingo. De veras que Baquetón es un vato mantenido. Su esposa ya lo corrió, pero José no se ha ido. No importa que me hagas, güey, no más que sigas conmigo. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Música. bars and honky-tonks used to be my only home. You could say that I was just another Rolling Stone. No, I wasn't looking for a love that would last. No one could tie me down, I was moving way too fast. And I can feel this old restless heart settling down. I feel my feet heading for that safe, solid ground. You know it may sound square ever since you've come around, but I can feel this old restless heart settling down. This old restless heart used to keep me up till the break of day. No, you wouldn't believe the games that we used to play. Now I wonder how it ever cherished being wild and free. As I lie here in your arms, girl, it beats so peacefully. And I can feel this old restless heart settling down. I feel my feet heading for that safe, solid ground. You know it may sound square ever since you've come around, but I can feel this old restless heart settling down. Heart settling down. Settling down. Yeah. Settling down. Settling down. Stay. sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Áudio Europa é um programa onde, durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca Áudio Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. People that are sad, sometimes the world frown. And people that are kings, sometimes they wear a crown. But all the people who don't fit, they get the only fun they get. And people putting people down, people putting people down. People without love sometimes build a fence around. The garden up above, it makes the whole world go round. But all the people who don't fit, they get the only fun they get from people putting people down. People putting people down. So sometimes it gets so cold. You may lose your wife, you may lose your family, and you may lose your mind just to keep your sanity. But the people who don't fit get the only fun they get from people putting people down. People putting people down. People that are glad sometimes they wear a smile. And people without dreams, they walk the extra mile. But all the people who don't fit, they get the only fun they get from people putting people down. People putting people down. People putting people down. People putting people down. So cold, sometimes it gets so cold. Cause I thought it was a horse who rode him over. Give me Coca-Cola, lemon soda, soda, ice cream. and give him soap and water. Honey, bunny, give it thing. Daddy, bunny, give it thing. Bought a wig for your mama cause you had bad hair. Put a muzzle on your daddy cause he looked like a bear. Roll him over. Give him Coca-Cola, lemon soda, salt, or ice cream. And give him soap and water. Honey, bunny, give it thing. Daddy, bunny, give it thing. Got a head like an owl and a mouth like a goat. Every time you see him, said he's looking for the soap, roll him over. Give him Coca-Cola, lemon soda, salt, or ice cream. And give him soap and water. Honey, bunny, give it to him. Baby, bunny, give it to him. Now, the dirtiest sight that I've ever seen was a cookbook in his hand, wasn't he? No, got him over. Give him Coca-Cola, lemon soda, salt, or ice cream. Give him soap and water. Honey, bunny, give it to him. Baby, bunny, give it to him. Now, if you wanna go to heaven in your D.I.E., you gotta put on your collar when your D.I.E. and ride him over. Give him Coca-Cola, lemon soda, salt, or ice cream. And give him soap and water. Honey, bunny, give it to him. Baby, bunny, give it to him. If you wanna get a rabbit out the L.O.G., you got to pull on the stunt like a D.O.G. and ride him over. Give him Coca-Cola, lemon soda, salt, or ice cream. And give him soap and water. Honey, bunny, give it to him. Baby, bunny, give it to him. Crying on here, doctor, won't you run here fast? See what's the matter with the yes, yes, yes, ride him over. Give him Coca-Cola, lemon soda, salt, or ice cream. Give him soap and water. Honey, gonna give it to him. Baby, gonna give it to him. Honey, gonna give it to him. Baby, gonna give it to him. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Just ain't right, this keeping me awake at night. How you expect a poor guy to last with nothing but a lonesome past. Though you're gone, you're never out of sight. You kept me awake last night. I was fooling myself by going to bed, 'cause I saw your face in the book that I read. I hugged my pillow and whispered sleep tight, but you kept me awake last night. When twilight came, I said goodbye to the sun, then thought about all those sweet things you've done. And I know the same thing will happen tonight. You kept me awake last night. Tachos, panelas, copos, pratos, tigelas. Ah, falta facas, garfos e, claro, os ingredientes. Ok. Estamos prontos para mais uma edição. Rádio Cozinha. Às sextas-feiras, pelas 19h15, o Canal Lunga apresenta-lhe um programa que certamente não o vai deixar indiferente. Se gosta de culinária e quer preparar aquela receita especial para um almoço ou um jantar de ocasião, pois muito bem, tem à sua disposição o programa Rádio Cozinha. Durante 15 minutos, Margarida Silva apresenta-lhe uma receita com os detalhes suficientes para que a prepare com primor. Rádio Cozinha, às sextas-feiras, pelas 19h15, com a apresentação de Margarida Silva, no Canal 1 da Antena Web. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Então é meu lugar, nos campos de matagais, onde cantam os passarinhos, nas colinas das Gerais, onde cantam os passarinhos, nas colinas das Gerais. No chão de terra batida, ao longe se vê o pó, com o barulho dos cascos, nos trilhos em caracol, no passo lento do tempo, o grito da multidão, numa estrada sem saída, na poeira deste chão, numa estrada sem saída, na poeira deste chão. Ei, o sertão é meu lugar, nos campos e matagais, onde cantam os passarinhos, nas colinas das Gerais. Onde cantam os passarinhos, nas colinas das Gerais. Ramo verde é esperança, semente porém botão, seiva da vida que jorra, quem faz o verde tendão. Quem me dera a mesa farta, o vinho do mel e pão, o que seria da vida sem o fruto do meu chão? O que seria da vida sem o fruto do meu chão? Ei, o sertão é meu lugar, nos campos e matagais, onde cantam os passarinhos, nas colinas das Gerais. Onde cantam os passarinhos, nas colinas das Gerais. ligadinho curraleiro, pastando lá no Varjão. Lá na vazante do rio, roça de arroz e feijão. O meieiro tá contente com o visto da plantação. Ora canta, ora assovia o trecho de uma canção. Também fico embevecido, pois nem tudo está perdido. Sertão ainda é sertão. Passarada ainda canta curió corrupião. Trinca ferro tangará, sabia saracurão. Assanhaço faz regência, canta no pé de mamão. Na capoeira fechada canta o príncipe azulão. Canto de uma perdiz me faz suspirar feliz. Sertão ainda é sertão. Nosso sertão sobrevive apesar da agressão, da ganância dos humanos que destroem nosso chão. Mas cá onde a motosserra e o trator nunca virão, não tendo ouro nem prata, que a meu ver é perdição. Aqui a mãe natureza renova sua beleza. Sertão ainda é sertão. Que no meu pé de serra finquei o meu coração. Os esteios fiz de paz, pus poesia no leitão. Os baldrames pura fé e os barrotes de ilusão. Cobri tudo de esperança e desafio a solidão. Neste mundão de meu Deus vou vivendo os dias meus. Sertão ainda é sertão. Antena Web, Canal 1. Dreams still walk in the maze. that gave me my verse. I said, you better hurry, as she went out the gate. My sister needs a helper, and I don't mean a steak. Well, everything went black when I looked in the sack. It was, root beer. A homebrew light and bay alcohol, good old Mountain Dew. A moonshine, great wine, any old time will do. You can be my doctor or my little nurse. Oh, give me something quick before I get worse. I only need a tonic, just a little drink. Give me something quick to put me back in the pink. Well, everything went numb when I saw what you done. It was root beer. Be better off dead. Then I had to think about my old Uncle Ned. He's got a little business squeezing juice out of corn. Then I praise the day that my uncle was born. Cause you don't get any kids when you're in this big south. Root beer.

la gente los denunciaba por cosas que se sabían. Fue un policía de FAR, a un hombre empistolado no se le puede confiar. Los malhechores de Flores, esto no se va a olvidar. Fíjense todo lo que hacen, con Dios lo van a pagar. Varios pueblos de Aslan, esto ya una vez pasó, y nos va a seguir pasando, si no hay organización. Vuela, vuela palomita, párate en aquel nopal, aquí se acaba cantando lo que nos pasó ahí en Antena Web, sintonízate. Papa, stell dein Bier hin, weil Mama tanzen will. Papa, stell das Bier hin, sie hält nicht mehr still. Sie hat Feuer in den Augen und ihr Herz schlägt schon im Takt. Jetzt musst du wohl dran glauben, mach daraus keinen Akt. Papa, stell dein Bier hin, weil Mama tanzen will. Stell dein Bier hin, weil Mama tanzen will. Papa, stell das Bier Gostar de mim, eu jurei ser sincero, mas eu não cumpri. E esse sonho louco que eu vivi só podia terminar assim, sem ninguém. Dessa paixão que queimou minha pele por simples prazer, sem ninguém pra me salvar, me socorrer das armadilhas do soco que a vida me deu sem você. Fica comigo, Canal 1. A sua melhor sintonia.